te dar prazer, vou te dar tesão. Quero ver você suada de paz do edredom e a gente vai fazer amor. Quero sentir o seu calor. Eu vou te dar prazer, vou te dar tesão. Quero ver você suada de paz do edredom e a gente vai fazer amor. Quero sentir o seu calor. Mr. Motherfucker. Yeah. Dedicado a todas as garotas que adoram os cafajés aqui da Zona Sul. DJ. Ela adora as tatu do magrinho da Zona Sul. Ela sabe que amo melhor que o meu, não tem nenhum. Ela diz vai devagar, você pode me machucar. Mas se for pra mim dá prazer, você pode acelerar. Garota, você vai gostar, ah, ah, ah. Eu quero ver você gritar, ah, ah, ah. Garota, você vai gostar, ah, ah, ah. Eu quero ver você gritar, ah, ah, ah. Te quero a noite inteira. Você é minha sobremesa. Depois do jantar a gente passa em cima da mesa. Nossa noite não tem limite, então bebe mais um drink. Eu te como a noite inteira sem perder o apetite. Eu sei que você vai gostar, ah, ah, ah. Eu quero ouvir você gritar, ah, ah, ah. Eu sei que você vai gostar, ah, ah, ah. Eu quero ouvir você gritar, porque eu vou te dar. Vou te dar tesão. Quero ver você suada de paz do edredom e a gente vai fazer amor. Quero sentir o seu calor. O seu calor, não. Vou te dar prazer. Vou te dar tesão. Quero ver você suada de paz do edredom e a gente vai fazer amor. Quero sentir o seu calor. Quero sentir o seu calor.